Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu não tenho a menor ideia de onde nós paramos a leitura do texto. Eu vou começar de um ponto qualquer, onde eu acredito que nós paramos, não tenho certeza. Mas se houver alguma repetição, se nós voltarmos a algum texto já lido, não há problema, porque sempre haverá alguma coisa nova ali a ser acrescentada. Então eu estou aqui no capítulo 7, que é Percepção e Razão em Kant. O plano deste estudo, desse livro, é mais ou menos o seguinte: começar com uma introdução geral a questões filosóficas para o leitor que não tenha esse preparo anterior, daí passar para um exame de algumas tendências constantes da filosofia moderna, na parte de Descartes, mas culminando sobretudo em Kant. A partir daí, investigar brevemente a influência. Peraí, tem um barulho estranho aí. Desculpa, é um telefone que nós esquecemos. Você sabe desligar isso? Então, a partir daí, a partir do Kant, investigar o que eu chamo de influência residual do Kant, para distinguir da influência formal, que é a influência deixada entre os discípulos de Kant, como, por exemplo, a escola neocantiana de Marburg, Hermann Cohen e Paul Natorp, vamos dizer, de todo o círculo de herdeiros diretos do Kant. Em volta disso existe uma influência informal, que eu chamo de influência residual, porque às vezes não é nem reconhecida e às vezes ela se manifesta em filósofos, cientistas sociais, etc., que não se consideram kantianos de maneira alguma e que às vezes não relacionam aquilo que eles estão dizendo com o que está nas obras de Kant. Aí esta influência vai parar enormemente longe. E são correntes de ideias que não estão repetindo o Kant no conteúdo da sua filosofia, mas que tem uma estratégia geral que é idêntica à do Kant. Mas a estrutura da filosofia deles é idêntica à do Kant, principalmente com a ideia do, vamos dizer, de descobrir o a priori. Então, isso vai parar longe, vai parar até em Carl Jung, Heidegger e outros. E a partir daí, investigar certas consequências que isso tiver, que isso teve numa esfera civilizacional mais ampla, ou seja, crenças e atitudes públicas que se consolidaram e que hoje são consideradas normais, são simples dados da situação. Uma linha de investigação muito interessante aí é o seguinte: é verificar como, a partir do advento da chamada ciência moderna, com Descartes, Galileu, Newton, etc., etc., a Igreja foi recuando cada vez mais nas suas posições, intimidada pela autoridade da ciência, e desistindo de todo um legado de conhecimentos de natureza, sobretudo simbólica, ciência simbólica da natureza, que então passou a ser visto como superstição, e a Igreja, evidentemente, tentou se limpar deste legado, não é isso? Então, por exemplo, a noção do próprio. Qual é a relação entre o ciclo anual e o calendário litúrgico? Tem uma série de ligações simbólicas aí, onde você vê onde certos elementos que são até anteriores ao cristianismo se integram no cristianismo de alguma maneira, né? A noção do simbolismo natural, ela está tão imbricada na tradição cristã que você vê uma obra como a do Louis Chabon Lhassé, Le Bestiaire du Christ, todos os animais que representavam o Cristo. Esses animais que representam o Cristo não o fazem só no sentido alegórico, de você pegar uma qualidade qualquer que se pareça com o animal e dizer que aquilo representa o Cristo. Não é uma figura de linguagem, tá certo? Se os animais representam o Cristo, é porque eles são a criação do Cristo. Então, algo do Criador se manifesta na criatura. Então, é isso que eu chamo de simbolismo natural. Não é isso? Então, hoje mesmo, estava aqui conversando com a Roxane, e que hoje em dia se sabe que vegetais que se parecem com determinados órgãos são sempre bons para a saúde desses órgãos. Isso é um caso nítido de simbolismo natural. O caso mais flagrante de simbolismo natural é aquele que eu expliquei na apostila da tripla intuição. Quer dizer, a luz, e especificamente o sol, como símbolos da inteligência ou da consciência, uma coisa assim. Isso é uma das coisas, um dos elementos mais antigos da humanidade, e ele é, por assim dizer, uma evidência de simbolismo natural quase apodíctico. Porque se você pensar o homem primitivo, ele não tinha iluminação elétrica, e talvez antes de ter o domínio do fogo, quando tem luz ele enxerga e quando não tem ele não enxerga. Assim, é simples, a diferença de luz e trevas é brutal. Essa diferença se mantém muito forte, muito enfática na humanidade até na Idade Média. Você ainda vê isso como se vê no livro do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média. Hoje em dia, o contraste de luz e trevas é atenuado, né, por uma série de transições, né, a luz elétrica, os faróis dos carros, etc, etc. Mas durante boa parte da existência humana isso não existiu. Então, vamos dizer, se com a luz você vê e sem ela você não vê, então a ligação disso com a consciência ou com a faculdade intuitiva é uma coisa mais do que evidente. E do mesmo modo, todo o simbolismo natural ele tem uma base evidente que pode ser mostrada, pode ser elucidada. Mas como ela, na época em que surge a ciência moderna, essa ciência não tinha os meios de averiguar pelos seus métodos, né, a validade ou não desse tipo de conhecimento, eles foram todos declarados meras superstições e foram esquecidos, não só na sociedade em geral, eu vou dizer, nos meios científicos universitários, mas pela própria igreja. É isso. Então, a igreja vai se adaptando a uma espécie de mentalidade científico-materialista, preservando disso o seu conteúdo espiritual e insistindo na ideia de que existe uma separação, uma fronteira entre o domínio religioso e o domínio científico. Coisa que é absolutamente falsa, porque na doutrina cristã, o estudo do mundo material ele está subordinado aos conhecimentos de ordem espiritual. Não está simplesmente separado. Não são duas espécies do mesmo gênero que têm que dialogar ou se confrontar, né? Existe uma ligação hierárquica. Tá certo? Portanto, uma coisa está, de certo modo, dentro da outra, né? Ou subordinada à outra. Na medida em que se perde o simbolismo da natureza, a natureza se transforma no quê? Se transforma numa coisa, numa mera presença material que só é acessível aos métodos da ciência de Galileu, Newton, etc, etc. Ou ciência da observação, medição, matematização. Tá certo? Acontece que com isso, todo o cristianismo ele fica esvaziado de sentido e ele se transforma numa mera moral, vamos dizer, ou numa fé, numa coisa, num mundo espiritual absolutamente inacessível. Quer dizer, você é uma fé da qual não existe nenhum indício material no mundo. Daí, vamos dizer, a má vontade que o clero inteiro, praticamente hoje, tem de falar dos milagres. Não é isso? Os milagres, assim como o simbolismo natural, atestam a presença do Criador na criatura. Se você tira isso aí, o Criador vai para o juízo final. Ele só interfere, né? A única função dele é fiscalizar a conduta moral dos indivíduos e julgá-los no juízo final. Não há mais nada para Deus fazer, tá certo? Então, isso quer dizer que todo o mundo espiritual do cristianismo fica esvaziado de conteúdo de analogias naturais. E se torna, claro, cada vez mais impensável. E quando esse processo chega no auge, tá certo? Vamos dizer, já no século XX, o que acontece? Todo aquele legado de conhecimentos do simbolismo natural é devolvido, vamos dizer, ao mundo cristão por via islâmica. René Guénon, Fritz Waffen, etc, etc, etc. Tá certo? Mas E também, evidentemente, por via maçônica, porque o René Guénon era um iniciado maçônico, trigésimo terceiro grau. E então reintroduz essa noção, usando às vezes o vocabulário cristão, mas colocando como verdadeiros portadores desse conhecimento só as sociedades iniciáticas, entre as quais a maçonaria, embora ela reconheça que está meio decadente. Então sobra o quê? As ordens sufis, não é isso? A maçonaria, o resíduo da antiga companheiragem, que era uma iniciação de ofício, e mais nada. E o cristianismo inteiro fica reduzido ao seu exoterismo, quer dizer, a sua religião externa, constituída basicamente de mandamentos morais. Tá certo? Então, é a mesma coisa que dizer: alguém suprimiu esta parte do cristianismo, tá certo? Que é dele, que ele tinha em plenitude durante desde a antiguidade até a Idade Média, e depois está revendendo a ele o que era dele mesmo. Né? Só que tem algum ponto que a gente esquece. Digo, peraí, mas essa revolução científica que reduziu o mundo a seus aspectos matematizáveis, o esvaziou de todo o simbolismo natural, qual é a origem dela? De onde ela vem? Né? Quando você vai ver, ela tem duas origens, de um lado maçônica, do outro lado islâmica. Por exemplo, é preciso ser muito, muito burro para não perceber, por exemplo, na reforma de Lutero, todos os elementos que ela herdou do Islã. Tem coisas no Lutero que são copiadas literalmente de hadiths. Por exemplo, Lutero permite o divórcio, mas diz que é a coisa que Deus mais odeia. Isto é uma frase de Maomé, copiada. E também a eliminação do clero. Não existe mais clero, todo mundo é clero. A livre interpretação do texto. E assim por diante. Tem uma série de elementos ali que você vê, não é possível que isto tenha aparecido na boca de Lutero por coincidência. É? Ele com certeza leu o Corão, talvez tenha lido alguns hadiths, e adaptou isso. Então você vê, entra um pouco de influência islâmica pela reforma. Entra também através de sociedades iniciáticas, que na época ainda tinham contato no Islã. Tá certo? E você vai ver essas marcas islâmicas por todos lados, como aparece muito disso na obra do Miguel Assis Palacios, El Islam Cristianizado. Né? É um clássico da historiografia. Nem todas as teses dele estão certas, depois se descobriu muito mais coisa, mas a marca do Islã no Ocidente aparece através, vamos dizer, de mil fontes que não estão identificadas formalmente ou externamente com o Islã. E, por outro lado, quando vemos toda a formação da ciência moderna, os pais fundadores da ciência moderna pertenciam a alguma sociedade iniciática. Né? Sociedades iniciáticas que conservam o simbolismo da natureza, inclusive a maçonaria. Se você ler qualquer coisa sobre o simbolismo do templo maçônico, você vai ver todo o simbolismo da natureza está lá. Né? Com algumas modificações, mas está lá. Do mesmo modo que estava no cristianismo medieval. Então, eu digo, olha, quem está nos revendendo o simbolismo natural foram os mesmos que o tomaram de nós. Tá certo? É claro que é difícil você ver alguma intencionalidade constante por trás de um processo que dura séculos. Não é isso? Mas nós não precisamos supor, vamos dizer, uma conspiração que se prolonga ao longo dos anos, porque nós podemos identificar simplesmente certas linhas de continuidade que vêm através da cultura, da impregnação de ideias que estão em circulação. E que vem através, por exemplo, das iniciações. O sujeito que é iniciado numa sociedade esotérica hoje, ele faz o mesmo rito que um sujeito fez 200 anos atrás. E, em princípio, ele vai adquirir a mesma estrutura de percepção que o outro, mas pelo menos parecida, tá certo? E aí nós temos o seguinte ponto. Existe uma divisão tradicional que é entre os chamados pequenos mistérios e grandes mistérios. Pequenos mistérios são mistérios da natureza, são forças sutis da natureza e, portanto, também da história, o que também implica a ciência do poder e do governo. E os grandes mistérios são aqueles que se referem à eternidade, à vida após a morte, a Deus, etc, etc, etc. Ora, eu acredito que em matéria de grandes mistérios, só a igreja tem alguma coisa, os outros não têm. Você dizer que o muçulmano vai para o céu encontrar 72 virgens, tá certo? Eu vou dizer, este é apenas uma suposição. Não há, vamos dizer, o menor indício de que isto tenha algum dia acontecido. Tá certo? Você vê, por exemplo, que os santos da Igreja Católica, eles aparecem, eles têm visões, eles têm interferência, quer dizer, através dos milagres, orações e milagres atendidos. Existe um diálogo com os santos mortos. As pessoas já não sabem disso, não acompanham, não estudam, etc. Existe o fenômeno dos cadáveres incorruptíveis, que só acontece na Igreja Católica. Não tem mais em lugar nenhum do mundo. E que mostram alguma conexão entre a vida terrestre e o mundo espiritual, para além do simbolismo da natureza. Um cadáver que permanece incorruptível ao longo de 5, 10 séculos, ele não é um simbolismo natural. Ele é, vamos dizer, uma prova de uma interferência divina, vamos dizer, que não faz parte da natureza. É o que nós chamamos literalmente o sobrenatural. Então, eu acredito que em matéria de grandes mistérios, só a Igreja Católica ainda sabe alguma coisa, mas ela perdeu todo o controle e conhecimento dos pequenos mistérios. Ora, os pequenos mistérios se referem ao encaixe do homem, do ser humano, na ordem total da natureza, que é, vamos dizer, um intermediário entre o homem e a esfera espiritual. Quer dizer, ninguém salta direto da condição humana terrestre para o mundo espiritual de maneira assim totalmente incorpórea. Isso, de fato, não existe. Isso é o que nós podemos chamar um angelismo, né? Quer dizer, o homem vira uma criatura absolutamente descarnada, que não tem sensações, não tem vida material, não tem coisa nenhuma. Ele salta direto para os mundos angélicos. Isso é absolutamente impossível. Na medida que desaparecem os pequenos mistérios, então as verdades da religião vão se tornando cada vez mais incompreensíveis e inacessíveis para as pessoas. Quer dizer, o que é um Deus do qual você nunca vê o menor sinal? Que não vê no simbolismo da natureza e você não o vê também nos milagres. Então, esse Deus é apenas uma palavra. E o sujeito que está rezando, ele tem toda a razão de ter uma dúvida de se ele está falando com Deus ou falando com ele mesmo. No tempo do Kant, Kant já afirmava textualmente isso, aquele que Kant era totalmente contrário à oração. A oração é inútil, exceto como autodisciplina para o melhoramento moral das pessoas. No mais, é apenas o indivíduo se iludindo e falando com ele mesmo. Eu digo, acredito que a vivência do Kant fosse realmente essa. Por quê? Porque Kant é absolutamente cego para o simbolismo da natureza. E ignora tudo a respeito dos milagres, nos quais ele não acredita. Ele é tão ignorante disso que ele acredita que um milagre é questão de crença. Eu digo, não, meu filho. Crença é a fonte do milagre. Hã? Mas não o acontecimento em si. Se Jesus fez o paralítico andar, bom, ou ele andou ou ele não andou. Não é que você acredita que ele andou. Ou o próprio paralítico. O paralítico começou a andar ou apenas acreditou que estava andando? Então, o milagre em si não é nunca uma questão de crença, não é nunca uma questão de fé. Ele é um fato que aconteceu. Tá certo? Você pode até discutir a fonte dele, tá certo? Mas acreditar ou não acreditar que um fato aconteceu não pode ser matéria de fé de maneira alguma. E, graças ao Kant, essa ideia da crença em milagres se tornou uma coisa totalmente desmoralizada. Então você não tem o simbolismo da natureza e não tem os milagres, de modo então sobrou um Deus que é igualzinho ao Deus de Lutero. Ah, outro elemento copiado do Islã, a predestinação. As semelhanças entre a reforma de Lutero e o Islã são tantas, tantas, tantas, tantas, que a possibilidade da coincidência pode ser reduzida a zero. Isso não quer dizer que Lutero fosse muçulmano, ou que tivesse uma simpatia pelo Islã. Mas a impregnação dessas ideias nele é uma coisa muito óbvia. Também então, tudo que nós estamos escrevendo aqui é uma ironia da história. Alguém impediu a igreja de continuar cultivando o seu conhecimento dos pequenos mistérios? Não, ninguém impediu. Foi ela mesma que se inibiu e ficou quietinha, por um temor reverencial perante a ciência moderna, temor que ela tem até hoje. Que começa, evidentemente, cuja primeira manifestação grave foi a discussão em torno do heliocentrismo. Que se impôs, vamos dizer, de uma maneira dogmática, que qualquer. Basta você dizer, olha, não existem provas suficientes do heliocentrismo nem do geocentrismo. Basta você dizer isso, que as pessoas dizem que você é geocentrista e que você está querendo retornar ao obscurantismo medieval. É uma coisa absolutamente impressionante. Mas o fato é também o caso de Galileu. Se você lê, em vez de você se guiar por cultura de almanaque ou pelo cinema, você lê a discussão entre Galileu e São Roberto Bellarmine, você vê que São Roberto Bellarmine estava montado na razão e era muito mais científico do que Galileu. Mas isso aí eu sei porque eu li. Agora, quem não lê, sabe, se deixa guiar por estereótipos, por lendas urbanas, sabe? O fenômeno se torna ainda mais grave porque cada vez mais a classe científica é inculta. Não tem, vamos dizer, você pode ter um ou outro cientista que tem uma cultura extraordinária, mas em geral eles não têm, mesmo os grandes, mesmo os maiores. Toda hora você vê cientista falando coisas assim monstruosamente erradas, né? Como Einstein, que diz que o pensamento de Aristóteles dominou toda a ciência medieval. Fala, como pode ter dominado toda a ciência medieval se só foi descoberto no século XIII? Hã? E o que aconteceu antes? Ele foi descoberto no século XIII. Antes só se conheciam partes dos livros de lógica. As coisas começaram a voltar pelo século XII, XIII. Através de traduções árabes. Você me perdoa, mas aqui está um frio, isso aqui está 15 abaixo de zero. Opa, então aqui ficamos sem som, vou voltar atrás. Então, está dizendo para você que a concepção atual de uma fronteira, uma delimitação de territórios entre a ciência e a religião, ou entre razão e fé, é uma ideia kantiana, não é uma ideia católica, nem protestante, nem coisa nenhuma. Isso é coisa do Kant mesmo, né? E as pessoas repetem isso sem saber de onde veio. A influência do Kant foi tão gigantesca que ela determinou todo o curso da arquitetura moderna. As pessoas não sabem disso. Kant tinha a ideia de que um edifício não deve ter adornos porque ele é construído em vista de uma finalidade. E a sua forma deve, portanto, obedecer exclusivamente a essa finalidade. Portanto, um edifício não é uma obra de arte, não é objeto de contemplação, não é objeto de satisfação, nada, nada, nada. É apenas, como mais tarde diria o Le Corbusier, uma máquina de morar, uma máquina de trabalhar, uma coisa assim. No fim do século XIX, houve um arquiteto na Áustria chamado Adolf Loos, que escreveu um livro, Adorno e Crime. Ele considerava o adorno um crime. E foi ele que inventou esses caixotes, que constituem 80% da arquitetura moderna. Uma tendência que, vamos dizer, no pós-moderno foi bastante atenuada, mas que ainda continua dominante. Então, quando vocês saem na rua, vocês vêm para Brasília, vocês estão morando num mundo kantiano. E não sabe, né? Então, daí a absoluta necessidade de uma crítica em profundidade do Kant. Doa a quem doer. Pouco importa se vai doer nos protestantes, se vai doer nos maçons, se vai doer no Reichopart, né? Se vai doer nos neocons, né? Mas o fato é que se não nos livrarmos desse íncubo kantiano que domina o mundo moderno, nós continuaremos escravos de uma série de mitos que esse homem põe em circulação e que são aceitos justamente porque ninguém sabe que é de origem kantiana. Então, o pessoal se concentra muito no problema do comunismo, de Marx, etc, etc. Ou até Hegel, mas esquece que pode ter tido um cara pior atrás. Feito mais venenoso ainda. Examinando aqui a obra do Kant, nós vemos que a concepção que ele tem da religião, que parece muito cristã, no fim das contas, muita gente acredita que ele foi um filósofo pró-cristão, pelo menos, torna absolutamente impossível a existência numa igreja. No mesmo instante que Kant estava escrevendo isso, a França promulgava a Constituição Civil do Clero, que transformava os padres e freiras em funcionários do Estado, com o salário dado pelo Estado. E, portanto, o Estado podia demitir quem ele quisesse a qualquer momento. Qualquer deslealdade do sacerdote para com a autoridade estatal implicava sua demissão. Ele era expulso do clero e, às vezes, expulso do país. E uma parte do clero aderiu a isso, a outra parte que não aderiu foi expulsa. No século XX, o governo francês voltou a tentar fazer a mesma coisa de novo. E hoje, você vê aqui nos Estados Unidos, você tem toda essa discussão de que tipo de organização pode ser isenta de imposto. Então, tem muitas organizações religiosas que são isentas, ou pagam menos, etc, etc. Mas, hoje em dia tem isso. Se a organização não aceita pagar aborto para suas funcionárias, que assim o desejem, a isenção de imposto é suspensa. Isso aconteceu 1.000 vezes no governo Obama. O que é isso aí? É, vamos dizer, a concepção kantiana da igreja. A igreja como um órgão do Estado. Agora, uma coisa característica do Kant é o seguinte: ele, quando diz alguma coisa, ele coloca em volta tantos atenuantes, tantas exceções, e faz, enrola de tal maneira que a gravidade do que ele está dizendo praticamente fica insensível. E É preciso um verdadeiro esforço de decifração. Não do texto propriamente dito, mas do texto como ação. Partindo do princípio de que tudo que um ser humano diz é uma influência que ele está exercendo sobre o outro e que alguma finalidade ele visa. Mesmo que vise uma finalidade puramente científica, o sujeito pode, por exemplo, estar querendo apenas mudar o estado dos conhecimentos na sua época. Isso é uma possibilidade. Mas ele pode ter outras ideias de mais longo prazo. E o Kant, evidentemente, as tinha, porque o Kant tem todo um projeto de futuro histórico para a humanidade inteira. Então, é preciso ler os textos do Kant no seguinte sentido: de se eu puser isto em prática, o que acontece? Na realidade. Então, por exemplo, quando o Kant diz que nenhuma religião pode proclamar um conhecimento de tipo dogmático, acabou. Ele diz, ah, você pode ter a sua religião, cultura, etc., mas você não pode proclamar nenhum dogma. Então, como é que vai ser isso? Então, a própria definição da doutrina de cada religião se torna impossível. E assim por diante. O fato também, vamos dizer, de que quer ver? Ele considera não só a prece, mas a maior parte dos ritos religiosos uma coisa totalmente sem sentido. Um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, de fato, não estou achando. Ah, tá aqui. Vou ler vocês mais um pedacinho aqui, tá? Depois de eu ter dado o exemplo, vamos dizer, da influência residual do Kant em Carl Jung, em Freud, em Martin Heidegger, etc., etc., Lévi-Strauss, Michel Foucault e inúmeros outros, eu digo o seguinte. Com certeza o leitor está agora se perguntando como tantos pensadores eminentes do século XX se entregaram à ambição kantiana de revelar a chave secreta do conhecimento humano, em vez de contentar-se, como todos os filósofos anteriores, alguns de seus contemporâneos, a tentar dar alguma inteligibilidade ao conhecimento existente. Para responder essa pergunta, temos que voltar a Kant, porque se o projeto kantiano, decorrido mais de um século, se impôs a tantos pensadores ilustres, como um modelo mesmo do que deveriam fazer, só pode ser porque esse projeto, ultrapassando as fronteiras da mera especulação filosófica, se incorporou de algum modo ao espírito da época, ao ponto de dominar as consciências com, aspas, o poder invisível e onipresente de um imperativo categórico de um mandamento divino. Essa expressão não está no Gramsci. Mas ela se aplica muito mais à filosofia do Kant. Se queremos compreender a onipresença do íncubo kantiano na cultura superior do século XX e do começo desse século XXI, e sem isto não podemos obter alguma clareza sobre onde estamos nesta fase da história, seremos obrigados a um longo rodeio pelo pensamento de Immanuel Kant. O traço mais característico dos escritos de Kant é que poderiam ser reduzidos à metade ou a um terço da sua extensão sem prejuízo do conteúdo. No entanto, se passasse por essa dieta de emagrecimento, seu sentido profundo se tornaria mais claro e revelaria instantaneamente absurdidades e contradições que, soterradas sob massas volumosas e circunlóquias e desconversas, produzem para o leitor um estado de perplexidade inconclusiva, o qual acaba por induzir a interpretação mais benevolente que possa encontrar. Claro, se você não está entendendo direito o que o sujeito está falando, você não vai supor uma intenção maligna. É assim que Kant consegue semear no solo da cultura as sementes das plantas mais venenosas e letais, dando sempre a impressão de nutrir as intenções mais piedosas que já passaram por uma alma pura. O método para apreender o verdadeiro intuito de tudo quanto esse homem escreve é o bom e velho pelos frutos conhecereis. A disseminação da influência kantiana no mundo ocidental produziu resultados que despiram as suas ideias da camada gordurosa que as protegia e puseram à mostra o sentido nu e cru que, examinando seu texto à luz desses resultados, eles não podem mais esconder. Para ilustrar esse fenômeno, selecionei das 164 linhas, das 9.164 linhas que compõem o seu livro A Religião nos Limites da Simples Razão, a quantia módica de 384, as quais, reduzidas por sua vez ao sentido formal das afirmações que contém, portanto, a não mais de 50 ou 60 linhas, permitem apreender o que Kant está realmente dizendo nessas páginas. E o que ele está dizendo coincide de tal modo com o que vemos tantas pessoas, grupos, instituições e governos fazendo hoje em dia, que não podemos evitar a impressão de que vivemos num mundo kantiano. E de que esse mundo é, para usar a palavra mais suave que me ocorre, medonho. O ponto de partida do argumento kantiano é esta afirmação, aspas. A moral de nenhum modo precisa da religião, mas basta-se a si própria em virtude da razão pura prática. Ou seja, há regras morais universais ditadas em todos os homens pela razão pura prática, as quais podem e devem ser seguidas independentemente de qualquer crença religiosa. Isso porque, aspas, não é necessário à moral, em ordem ao reto agir, fim algum, mas basta-lhe a lei que contém a condição formal do uso da liberdade em geral, fecha aspas. Ou seja, o ato bom é bom em si e se perfaz no próprio ato de cumpri-lo, independentemente de quaisquer finalidades ulteriores a que possa visar. Não, isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi, porque, por exemplo, o médico que está tratando um doente, ele visa ao restabelecimento da saúde, ele visa a cura do doente. Quer dizer, se você tirar a finalidade, o ato fica totalmente sem sentido. Mas Kant inaugura com isso o que é chamado o formalismo ético. O que é o formalismo ético? É a ideia de que não existem bens que você possa definir como bons. Existe também somente a forma das ações. Então, pela sua forma, elas são boas ou más, independentemente do que elas são materialmente. Aspas. Vou ler o parágrafo inteiro do Kant. É apenas uma ideia de um objeto que contém em si a condição formal de todos os fins, como os devemos ter, o dever, e ao mesmo tempo o condicionado com ele concordante em todos os fins que temos, a felicidade adequada à observância do dever. Ou seja, a ideia de um bem supremo no mundo, para cuja possibilidade devemos supor um ser superior, moral, santíssimo e onipotente, o único que pode unir os dois elementos desse bem supremo. Mas essa ideia, considerada praticamente, não é vazia, porque alivia a nossa necessidade natural de pensar um fim último. Ou seja, nas outras partes da sua filosofia, ele disse que essa ideia do ser supremo, etc., é absolutamente incognoscível. E aqui, na filosofia prática, ele diz, nós precisamos dela, e ela não é vazia, não porque nós saibamos alguma coisa a respeito, mas porque ela alivia a nossa necessidade natural de pensar um fim último. Ou seja, a finalidade de cada ação não interessa, mas interessa que, pela sua forma, ela está voltada para um fim último, que é o bem supremo. O qual bem supremo você não conhece e não sabe se existe. Não sei se você percebe, vamos dizer, a contradição que isso já injeta na alma de todas as pessoas. Eu tenho que agir em função de um fim último que eu não sei se foi inventado por mim mesmo. Esse existe. Traduzindo, a razão por si não consegue conceber uma finalidade última universal à qual os atos bons deveriam concorrer. Mas a crença num ser supremo, infinitamente bom e amável, é útil justamente porque nos torna felizes de fazer o bem e assim nos dispensa de tentar pensar em vão uma finalidade última de todas as ações. Então, eu não posso conhecer a finalidade última, a finalidade de ação nenhuma, não interessa. Eu não posso conhecer a finalidade última, mas tenho que pensar num ser supremo, porque um ser supremo bom e amável, porque isso me torna feliz de que eu estou concorrendo para esse bem supremo de algum modo. É claro que toda a moral baseada nisso aqui é um conjunto de mentiras que você diz para si mesmo. Dito de outro modo, o ato bom é bom em si, independente das suas finalidades. Mas para ficar feliz de fazer o bem, temos de imaginar que os atos bons levam a alguma finalidade. E não sendo capazes de conceber racionalmente uma finalidade universal boa de todas as ações, temos que socorrer da ideia de Deus, que substitui essa ideia inalcançável e nos torna felizes sem o esforço inútil de tentar pensá-la. Ou seja, o que é Deus? Deus é uma ilusão da qual eu preciso. Hã? Agora, note bem. Que bem pode haver sem o amor à verdade? E se o seu desprezo à verdade chega a este ponto, e diz, olha, eu preciso disso porque assim eu me sinto bem. Não interessa se é verdadeiro ou falso. De como que a ideia do bem pode coexistir com o total desprezo por saber se essa ideia é verdadeira ou não? É claro que a pessoa que se deixa guiar por isso aqui, ela já está desorientada desde o início. O absurdo dessas proposições salta aos olhos tão logo despidas da camada adiposa de tergiversações em que elas se abrigam. Claro, para dizer isso aqui, o Kant leva 40 páginas, só para dizer isso aqui. Se o ato bom decorre imediatamente da mera razão pura prática, por que alguém precisaria para praticar do incentivo extra fornecido pela crença de que, além da sua bondade intrínseca, esse ato leva também uma finalidade boa? O ato bom é bom em si, independentemente da finalidade. E a bondade desse ato chega ao meu conhecimento através da razão pura prática. Então, se eu já sei que o ato é bom, por que eu preciso inventar uma finalidade última que eu mesmo digo que não sei se existe, para justificar o ato bom? Quer dizer, com isto aqui, o nego já compôs uma neurose e injetou na sua cabeça. Se todos os homens dispõem da razão pura prática, e se esta lhes ensina que devem agir bem, por que eles não deveriam sentir-se felizes somente com praticar o bem em si? Hã? Pior, para que eles precisariam de uma finalidade boa se esta é racionalmente impensável? Assim, de um lado, a prática do bem é um dom espontâneo inerente à mera razão pura prática presente em todos os seres humanos. De outro lado, ela precisa de um incentivo duplamente falso. Precisa acreditar numa finalidade impensável e precisa tampar o vazio dessa ideia com a imagem do ser supremo. Ou seja, toda a conduta boa se baseia numa mentira. O ato bom não precisa de finalidade nenhuma, mas ao mesmo tempo precisa tão desesperadamente dela que tem de inventar a imagem do ser supremo para aliviar o incômodo que advém da impossibilidade de pensá-la. Necessitar de tantos pretextos e rodeios, a razão pura prática não parece ser nem pura nem prática. O que é preciso, sim, é um estilo literário morbidamente enrolado para alguém poder escrever essas coisas sem perceber imediatamente que são absurdas. Porém, delas, Kant extrai imediatamente consequências que modificam de alto a baixo a posição do clero na sociedade e limitam o exercício da liberdade religiosa. Aqui, aspas. Ora bem, o teólogo que pronuncia um juízo sobre livros ou que pode estar em tal lugar como alguém que vela simplesmente pela salvação das almas, ou como quem deve ao mesmo tempo ocupar-se da salvação das ciências, o primeiro juiz só como eclesiástico, o segundo simultaneamente como erudito. Quer dizer, um cara, um clérigo, um padre, ele é ao mesmo tempo padre da igreja tal, vigário da igreja tal, e é professor da Universidade Católica. Então, ao último, como membro de uma instituição pública, a qual, sob o nome da universidade, estão confiadas todas as ciências para seu cultivo e preservação contra preconceitos, incumbe-lhe restringir as pretensões do primeiro. Hã? Então, aqui, você é padre, mas você é professor de universidade. As suas obrigações de professor universitário predominam sobre as suas obrigações de sacerdote. Hã? E você, enquanto professor, Você pode reprimir o sacerdote que diga algo que contraria aquilo que você está ensinando na universidade, ou que os professores estão ensinando ali. Então a universidade se torna o fiscal da religião e a suprema autoridade religiosa. É impossível ler isso e dizer, mas peraí, o Kant está transformando a universidade numa espécie de super Vaticano. Quando você lê assim superficialmente, parece que está certo. Ele está dizendo assim que a religião não pode contrariar abertamente algum conhecimento científico que esteja bem estabelecido, etc, etc. Bom, admitamos até isto. Como se um conhecimento científico bem estabelecido existisse, coisa que não existe absolutamente. Nem pode existir porque é contraditório com a definição de ciência. Mas ele está dizendo que, em princípio, o mesmo cidadão, se ele é sacerdote e professor universitário, a sua obrigação de professor universitário é superior à sua obrigação de sacerdote. Incumbe-lhe restringir as pretensões do primeiro à condição de que a sua censura não cause qualquer perturbação no campo das ciências. E se ambos são teólogos bíblicos, a censura superior caberá então ao último, como membro do universitário da faculdade foi encarregado de tratar dessa teologia. Pois no tocante ao primeiro assunto, a salvação das almas, ambos têm igual missão. Está aqui o padre que é professor universitário, tem o padre que não é. Então, do ponto de vista da salvação das almas, ambos têm a mesma obrigação de sacerdote. Mas, quanto ao segundo, a salvação das ciências, o teólogo, como sábio universitário, tem ainda de desempenhar uma função especial. Se se abandonar essa regra, acabar-se-á então por desembarcar necessariamente no ponto em que já no outro tempo se esteve, por exemplo, na época de Galileu. Que o teólogo bíblico, para humilhar o orgulho da ciência e poupar o esforço nelas, permitia a si próprio incursões na astronomia e em outras ciências. Eu digo, ah, meu Deus do céu! Nenhum teólogo bíblico fez isso. Quer dizer, ele desde fora e sem conhecimento da astronomia dá palpite. Mas isso nunca aconteceu. O próprio São Roberto Bellarmine mostra um domínio da ciência muito superior do Galileu. E aqui o sujeito está dizendo que se tem um sujeito que é astrônomo, ele tem, em qualquer matéria que passe de raspão na sua área, ele tem uma autoridade muito superior da igreja. Então, isso aqui já é o seguinte: a autoridade da igreja está submetida à classe acadêmica. Ponto final. Não é a situação que nós vemos hoje? Não é o mundo em que nós vivemos? Então, tem um poema do Heine em que o sujeito está dormindo e aparece um homem com uma espada, e fez espada na goela dele, e diz: eu sou a ação dos teus pensamentos. É isso que dá vontade de fazer com o Kant. Olha aqui o mundo que você criou. Ou, em outros termos, toma que o filho é teu. Quer dizer, despida da sua aura de puro abstracionismo e posta em ação no mundo, cada ideia do Kant tem um resultado desse tipo. E esse resultado se parece muito com o mundo em que nós vivemos. Fecha aspas aí. Imagine dois sacerdotes ou teólogos, um que exerce apenas funções eclesiásticas, usuais, outro que é professor de universidade pública, ou seja, o primeiro trabalha pela igreja, o segundo pelo Estado. Ambos têm como ocupação a cura das almas, mas o segundo tem, além disso, a incumbência de zelar pelo conhecimento científico. Isso confere ao segundo uma autoridade superior à do primeiro. O professor pode exercer o poder de censura sobre as palavras do mero sacerdote, mas não este sobre as palavras daquele. Ou seja, em todas as questões que têm alguma implicação científica, e quais não têm, porca miséria, a autoridade da igreja está submetida à corporação universitária, à qual o próprio Kant pertencia, evidentemente. Quem não percebe que hoje isso já não é mais uma doutrina, e sim o estado de coisa vigente em todos os países do bloco ocidental? Para criar esse estado de coisas, Kant serviu-se de pretextos obtidos de uma filosofia moral grosseira e autocontraditória, o que já basta para mostrar que estava mais interessado na transfiguração da sociedade do que em qualquer investigação filosófica séria. Kant é um dos grandes reformadores da humanidade, talvez o maior e o mais bem-sucedido, porque tudo o que ele queria foi feito e está sendo feito ainda. Algumas consequências de mais longo alcance. Aspas. Os sacrifícios, expiações, mortificações, peregrinações e quejandos sempre foram tidos por mais poderosos, mais eficazes sobre o favor do céu e mais aptos para a libertação do pecado, porque servem para assinalar com maior vigor a submissão ilimitada, embora não moral, à sua vontade. Isso quer dizer que o sujeito que faz uma expiação, a mortificação, a peregrinação, ele está se submetendo à vontade de Deus. Mas esta não é uma submissão moral. Não é uma submissão meramente externa. A pergunta é: como é que você sabe? Hã? Como é que o sujeito se entrega a uma mortificação sem uma submissão moral a Deus? Eu pergunto como seria possível isto aí. Quer dizer, eu estou lá fazendo a minha penitência, mas não acredito que estou submetido moralmente a Deus. Estou submetido a Ele apenas como uma autoridade externa, perante a qual eu faço um sacrifício só para satisfazê-lo. Né? Como os mártires cristãos que eram sacrificados por governantes romanos, se não abdicassem da sua fé. Quer dizer, ele está aplicando. Ou, hoje em dia, o cristão que é aprisionado num país muçulmano, ele diz: você tem que se converter ao Islã, senão você morre. Então, você pode se converter da boca para fora, você mente. Você diz: ah, você quer que você seja muçulmano? Tá bom, eu sou. Faça do jeito que você quiser. Está tudo mentindo. Né? Kant está dizendo que todas as mortificações e penitências são deste tipo, portanto, não tem sentido moral. Quanto mais inúteis são tais autotorturas, tanto menos estão orientadas para a melhoria moral do homem. Tanto mais, e é assim, tanto mais santas parecem ser, porque no mundo não servem absolutamente para nada, e no entanto custam esforço. E justamente por isso é que parecem estar orientadas só para testificar a submissão diante de Deus. Se bem que Deus, disse, não tenha sido assim servido com propósito algum, ele olha aqui a boa vontade. Quer dizer, Deus aceita esse sacrifício, que é feito sem significado moral, tendo em vista a boa vontade. Mas que boa vontade é essa que não tem sentido moral? Hã? Isso é tão obviamente autocontraditório, isso é pueril. Quer dizer, o sujeito faz um sacrifício sem nenhuma intenção moral e Deus olha a boa vontade dele. Hã? Como se a boa vontade não fosse um elemento eminentemente moral. Ele olha aqui a boa vontade, o coração, que é demasiado débil para seguir os seus mandamentos morais. Quer dizer, o homem não tem força para seguir o mandamento moral. Então ele faz uma mortificação e uma penitência. Eu digo: mas escuta, mas fazer a mortificação e a penitência não é mais difícil do que você cumprir o mandamento moral? Aqui está rigorosamente invertido. Você vê, um dos problemas desse homem é o seguinte: ele não tinha experiência da vida. Confesso que raramente li uma coisa tão idiota. Kant está dizendo nada mais, nada menos que o simples abster-se de matar, de roubar ou de seduzir a mulher do próximo, o simples agir com alguma decência, é mais difícil do que entregar-se a uma vida de preces, jejuns, mortificações e outras obrigações rituais complexas e trabalhosas. Tão complexas e trabalhosas que ele mesmo as denomina de autotorturas. Se ele diz que essas coisas são autotorturas, como pode supor ele que isso é mais fácil do que cumprir um simples obrigação moral? Quer dizer, esse sujeito não leu. Ele não leu o que ele mesmo acaba de escrever. Ou seja, é um erro que é digno do Vladimir Safatle ou do Renato Franini Ribeiro. Não de um cara que é tido como grande filósofo. Pois eu afirmo para você que Kant não é um grande filósofo de maneira alguma. É um homem tremendamente falho, pueril no mais das vezes. Quando Jesus disse: meu jugo é suave, ele está precisamente informando à humanidade que obedecer à moral cristã, a qual ele resumia apenas dois mandamentos supremos, é mais fácil do que seguir os 613 preceitos rituais do Antigo Testamento. Que Kant diz: 600... O Antigo Testamento tem 613 princípios morais, mas tantas obrigações, mas tantas proibições. Kant diz: todas 613 não têm sentido moral algum. Claro, Kant era um antissemita hidrófobo. Então, tudo que é judeu, para ele, não presta. E Jesus Cristo não falou mal dos 603 obrigações judaicas. Ele simplificou e falou, vamos reduzir para duas. Ele mesmo diz, eu não vim para revogar os mandamentos, eu vim para cumpri-los. E estou facilitando aqui o cumprimento. Agora, na cabeça do Kant, é mais fácil cumprir os 613 preceitos rituais do que obedecer aos dois primeiros mandamentos, meu Deus do céu. Eu, cada vez que eu leio Kant, eu digo, esse sujeito ele é malicioso e é burro ao mesmo tempo. Eu não respeito mais Kant de jeito nenhum, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Então, podemos voltar um pouco atrás e discutir uma coisa que já foi discutida aqui, mas que eu vou expor de novo porque eu acho muito útil. É o capítulo 7, Percepção e Razão em Kant. Onde eu falo das categorias, a diferença entre categorias de Aristóteles e categoria de Kant. Categoria de Aristóteles são aspectos do ser, qualidades do ser, né? Ou modos de manifestação do ser, né? Quer dizer, aquilo que existe pode aparecer para você como uma substância, ou seja, um ser que está por aí, pode aparecer como uma qualidade, por exemplo, você olha a parede e vê que é branca, pode aparecer como uma quantidade, por exemplo, você está vendo o gato, quantos gatos são? Dois, três ou quatro, né? Você vê que da substância gato você não pode deduzir a quantidade, você tem que contá-la, né? Então era uma outra maneira de aparecimento do ser para nós. Mas, para Kant, as categorias são apenas categorias da nossa percepção e do nosso pensamento. Elas não têm nada a ver com a estrutura do mundo, né? Então, uma das consequências dessa abordagem kantiana é que se tudo o que conhecemos vem da experiência, e a experiência não apreende as coisas em si mesma, sim somente aspectos delas que se encaixam na grade prévia da nossa forma-mentes coletiva. Ele insiste, ele não é um subjetivista, ele diz que a forma-mentes é a mesma em todos, portanto, se eu estou enganado, nós estamos todos enganados juntos. Então, é óbvio que tudo que conhecemos são aparências parciais de coisas que não temos a menor ideia do que sejam. Mas se ignoramos o que as coisas são, não podemos jamais ter a certeza de que esses aspectos, que Kant chama de fenômenos, do grego phainestai, quer dizer aparecer, são traços essenciais definidores da coisa, se são propriedades secundárias dela ou meros acidentes que lhe sobrevêm de alguma curiosa coincidência. Ou seja, se eu nada sei sobre a coisa, eu também nada posso saber sobre o fenômeno. Inclusive, porque o fenômeno, preste atenção, um fenômeno é alguma coisa. Por exemplo, eu estou vendo aí uma coisa que tem a forma aparente de gato. E eu digo que ele é um gato sem saber se o gato existe e se existe gato ou se é apenas eu que estou projetando essa forma nele. E mesmo que seja eu que estou projetando essa forma nele, essa forma é alguma coisa, que é diferente de outra coisa. Como posso eu ter a certeza de que a forma do fenômeno é exatamente como eu a vejo? Se eu não sei se é um gato, se eu não tenho certeza que é um gato, como é que eu posso ter certeza de que parece um gato? É evidentemente absurdo. Não é isso? Então, eu posso ter, por exemplo, uma ilusão. Eu vi um, sonhei com um elefante. Não é isso? Mas será sempre legítima pergunta. Como você sabia que era a forma de um elefante e não a forma de um gato? Né? Então, a dúvida sobre a coisa em si se estende sobre o próprio fenômeno. E é incrível o sujeito dizer que nós só percebemos o fenômeno e não perceber isto. E se eu nada sei da coisa em si, também não posso saber do fenômeno, porque o fenômeno também é uma coisa em si. Né? Por acaso, a aparência de elefante depende da aparência de alguma outra coisa para ela ser aparência de elefante? Ela depende da forma de uma lata de sardinhas ou da forma de uma equação de segundo grau? Não, ela é algo em si mesma. é a forma do elefante, é a forma do elefante. E ela é isso em si mesma. Se disser que não, é apenas a minha mente que projetou, se for a minha mente que projetou, aquilo que eu projetei também é algo em si mesmo. Ou não? Eu aqui penso um quadrado. Eu digo, esse quadrado é um quadrado em si mesmo? Ou não? Eu digo, se eu disser, não, ele é só para mim. Eu digo, mas só para mim, ele é em si mesmo ou ainda é, depende de mim para alguma coisa? Então, vamos dizer, a própria percepção de fenômeno se torna absolutamente impossível. Por isso vocês vão vendo o tamanho da confusão que este homem inoculou na mente humana. É uma coisa absolutamente monstruosa. Karl Marx, comparado com esse sujeito, é um anjinho, é um querubim desses que você vê na igreja barroca, né? Tudo que conhecemos são fenômenos e relações, que também não sabemos se são acidentes ou fazem parte das coisas em si mesmas. A experiência científica pode demonstrar que essas relações são repetíveis, mensuráveis e expressam equações matemáticas. Ah, bom, a equação matemática não é alguma coisa em si mesma ou não? Qualquer relação matemática, ela é algo em si mesma ou sou só eu que a estou pensando assim e poderia pensar de outra maneira se eu quisesse? Ou se a humanidade quisesse. Quer dizer, se a humanidade inteira disser que 2 mais 2 são 3,5, passa a ser 3,5, ou os números resistirão e dirão, nós somos 4. A experiência científica pode demonstrar que. Mas jamais saberemos se ela se refere a coisas reais ou a meras aparências, que por motivos insondáveis tiveram a amabilidade de se mostrar constantes e repetíveis. A própria repetibilidade do fenômeno. Se toda vez que eu penso um elefante, ele tem forma de elefante, esta forma é constante. O que significa que esta forma, considerada em si mesma, e até independentemente da existência de elefantes, é algo em si mesma que não depende de mim. Mas se é assim, o próprio objeto magno a que chamamos mundo desaparece diante de nós, esfarelando-se numa poeira infinita de aparências. Que a ciência, descrevendo e equacionando matematicamente, uma a uma, jamais terminará de apreender no seu todo. A perspectiva é aterrorizante, ou seja, o conjunto da ciência está aumentando, aumentando, o conhecimento científico está aumentando, aumentando, aumentando, só que nós não sabemos se tudo isso é apenas aparência. Então, quer dizer, eu não sei nada. Eu estou apenas inventando mais formas fenomênicas para além das quais eu não sei nada. A perspectiva é aterrorizante, mas Kant, com calma imperturbável, replica que não precisamos nos preocupar com isso, pois sabendo de antemão que nada podemos pensar fora das categorias da razão, toda a imensidão do que ainda resta desconhecido, quando for conhecido, se enquadrará necessariamente nessas categorias e será tão racional quanto 2 mais 2 é 4. Ou seja, as categorias da razão são permanentes. E eu sei que o que quer que eu venha descobrir estará dentro das categorias da razão. Acontece que aparência e realidade também são categorias da razão. E que sentido faz essa diferença se eu não sei o que é a realidade? Isso é uma outra coisa. Esse livro vai ter um capítulo dentro que chama Crítica da Razão Maçônica, mostrando como os teóricos maçons modernos foram assimilando as ideias do Kant e repetindo sem nem saber o que estavam fazendo. Então, aí, repassando besteira até hoje. Uma delas é o seguinte. O bem e o mal são sempre relativos. Então, nenhum de nós é bom, nenhum de nós é mau, nós todos somos uma mistura, apenas varia a dosagem. Mas daí a pergunta é: dosagem do quê? Ou você sabe o que é o bem e o que é o mal, ou como é que você vai dosá-los? Ou eles são algo em si mesmos, ou você não tem como medir a dosagem. Você não verá a diferença entre, sei lá, o maníaco do parque e São Francisco de Assis, porque os elementos são mais ou menos os mesmos. E a dosagem é indiscernível porque você não consegue discernir o bem do mal. Isso aí está cheio de livro maçônico que repete essa besteira até hoje. É claro, você vai dizer, bom, mas a maior parte dos maçons não são filósofos. Claro que não são. É o dono do posto de gasolina, é o prefeito da cidade do interior. É verdade. Certo? Mas, sem cair em qualquer antimaçonismo vulgar, porque ontem teve um sujeito que até escreveu no meu minha fanpage que o filme que o Rafael Nogueira e os outros estão fazendo sobre o Zé Bonifácio é uma operação maçônica contra a Igreja Católica. E existe esse maçonismo, antimaçonismo vulgar. Ah, e o sujeito disse que eu sou contra a intervenção militar porque eu sou maçom. Ora, quem fez a Revolução de 64 foi a maçonaria, meu Deus do céu. Será que não sabe? Não, não sabe. Então, o mundo, portanto, pode não ter unidade nenhuma em si mesmo. Pode ser apenas um farelo de aparências inconexas. Mas, para nós, terá sempre a unidade que vier a receber do soberano poder construtivo da razão. Eu digo, uai, mas peraí. O poder construtivo da razão é algo em si mesmo ou também não é? Ele não se oferece a mim como um objeto. Eu tenho de pensá-lo. Através daquele exemplo que o Kant chamava de transcendental. Quer dizer, algo que se. Que só aparece na experiência, mas é conhecido depois dela. Então. Na hora que eu percebo, ele é alguma coisa em si mesmo ou também não? Ou é somente um fenômeno? Como é que eu posso ter certeza de que as formas a priori da minha percepção e da minha razão são algo em si mesmas e não apenas uma invenção? Não posso ter essa certeza. Mas se desconhecemos a coisa e, portanto, ignoramos a relação entre os aspectos e a coisa, não podemos saber se realmente pertence a ela. Sabemos apenas que, no nosso pensamento, esses aspectos se referem a algo que não sabemos se existe, nem o que seja, e ao qual denominamos coisa. Ou, com otimismo ainda mais desvairado, coisa em si. Ou seja, os aspectos não são propriamente aspectos da coisa, qualidades objetivas que elas portam e exibem, são apenas signos delas. Então, a redução de tudo a estado de signo. Não há mais objetos, não há mais entes, há somente signos. Signos e signos de signos e signos de signos de signos. Qual é o nome que isso veio a adquirir no século XX? Desconstrucionismo. Um texto não significa nada além de outro texto, que significa outro texo, que significa outro texto, que significa. O que é isso? Kant. É? Agora, pense assim: se uma coisa como a ideologia de gênero seria possível ser o pressuposto desconstrucionista. Não, seria possível. Então, quando estamos vivendo um mundo kantiano, não é exagero meu, não é figura retórica. Vamos dizer, 90% das ideias em circulação vieram do Kant. Bom, então, depois deste exame do kantismo, a parte do qual eu já dei em aulas anteriores, daí nós vamos entrar na questão, vamos dizer, dos chamados pequenos mistérios e como eles foram perdidos pela cristandade. Foram todos jogados no lixo, né? Então, um exemplo típico de simbolismo natural é o conjunto da astrologia, por exemplo. Então, se você estudar algo da astrologia, você lê os livros dos astrólogos do passado, do presente, você verá que não tem dois deles que digam a mesma coisa. Quer dizer, a astrologia, então, é um campo ilimitado para a invencionice humana. Tá certo? E é impossível você reduzir a astrologia a um conjunto de doutrinas que você possa testar cientificamente. Então, a pretensão da astrologia de construir uma ciência é, evidentemente, uma bobagem. Não, pode haver ciência sem uma teoria explícita que possa ser testada. O que você pode testar é uma ou outra coisa que algum astrólogo disse. Tá certo? Mas que não corresponde ao que o outro disse. Não é isso? Mas tem uma coisa que sobra, que é o simbolismo natural dos ciclos planetários. Tá certo? E que considerado em si mesmo, independentemente do que os astrólogos dizem a respeito, pode ser objeto de uma ciência. Sim, eu mesmo demonstrei isso, todo o curso de astrologia é baseado nisso. Vamos pegar aqui o fenômeno astral em si mesmo, fazendo abstração das teorias que os astrólogos desenvolvem em si, e vamos ver se existe um método de averiguá-lo, tá certo? Não para predições eu considero que é impossível, mas simplesmente para a estrutura de algo que domina o caráter. Daí, um dia eu disse uma coisa que, vamos dizer, os astrólogos ficaram aterrorizados quando eu disse. Seguinte, o sujeito quando nasce, o que vale para a vida toda dele é o horóscopo do instante do nascimento, esse horóscopo permanece fixo, e permanece o mesmo. E, portanto, isto só pode corresponder a características do indivíduo que permaneçam também fixas. Né? Claro que algo em nós tem que permanecer fixo, para que outras coisas possam mudar. Mas isso não pode, de maneira alguma, corresponder à totalidade da personalidade humana. Tem que corresponder somente a uma espécie de esqueleto dela que permanece fixo no fundo, enquanto coisas vão mudando em cima dela. Então, ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é um algoritmo que pode se desenvolver em inúmeras fórmulas diferentes possíveis. Então, esse é o primeiro preceito de método para estudar isso aqui. Quer dizer, o estudo possível das correspondências entre posições planetárias e a personalidade humana tem de partir dessa constatação do caráter fixo do horóscopo. Se o senhor está falando, mas existem os trânsitos e as progressões, etc. Bom, tudo isso se desenvolve matematicamente e já é calculável de antemão. Né? Ou seja, para você admitir que o horóscopo contém já antecipadamente todos os trânsitos planetários futuros e que estes determinarão a vida do indivíduo, você vai ter que apelar ao determinismo integral. Não tem outro jeito. E se esse determinismo integral existisse, todas as previsões astrológicas seriam certas. O que elas, evidentemente, não são. Né? Então, este problema astrológico, ele nos coloca diretamente a questão do simbolismo natural, que foi perdida de vista totalmente, mas que reaparece aonde? Reaparece na maçonaria, reaparece no sufismo, né? Reaparece no hinduísmo, reaparece no budismo, etc. E todo esse negócio oriental está sendo revendido para quem já o possuía no século XIII, meu Deus do céu. Então eu pergunto, o que é que houve com a intelectualidade vaticana? Né? Ficaram todos idiotas? Né? Se deixaram ser roubados e agora querem comprar de volta? O que lhes foi roubado? Então, é isto que está. Isto é eminentemente o que está acontecendo na igreja. E eu considero um verdadeiro milagre que, desprovidos de todo o simbolismo cristão e desprovidos do conhecimento dos milagres, as pessoas continuem sendo católicas. É só continua porque Deus quer, porque elas não estão entendendo absolutamente nada do que está se passando. E 80% do que dizem a respeito é totalmente vazio. Não tem correspondência na sua vivência real. Eu posso dizer que na minha tem, porque não só eu vi milagres, mas estudei vários. E sei que eles acontecem mesmo. Né? Então, por assim dizer, eu vejo a ação divina no mundo. Não a ação divina em estado puro, mas nos seus efeitos externos, que é exatamente o que São Tomás da Aquino dizia aqui. Nós podemos conhecer algo de Deus pelas suas manifestações no mundo criado, não Deus em si mesmo. Né? Que nem faria sentido ser uma criatura finita querer conhecer em si mesmo o infinito. Não vai dar. Pô, né? Então você o conhece ou por um puro raciocínio metafísico abstrato, certo? Ou por analogia com os dados do mundo sensível. Só que essa analogia é o que desapareceu. Sobre o quê? Argumentação teológica abstrata. Do tipo, por exemplo, que faz o William Lane Craig. Né? Aquilo tudo está certo. Só que é puramente abstrato, não tem materialidade e não pode ser objeto de fé. Então, as pessoas também não entendem direito o que é fé. Por exemplo, quando eu converso com um protestante, ele diz: só a fé salva, sola fide. Eu digo: tá bom, tá certo, só a fé. Mas a fé é só você acreditar em alguma coisa? Se fosse isso, o demônio estaria salvo, porque o demônio acredita em toda a doutrina divina. Ele não gosta, mas ele acredita. Ele sabe que é verdade. Então, claro, você, quando você fala fé, você está querendo dizer que não é só acreditar, é algo mais. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a fé implica o amor. Tá certo? O amor àquilo que Deus te revelou. Não é isso? Ora, o amor, o que que é? É também apenas uma crença que você tem? Ou é uma atitude humana que persevera? Ela é uma atitude, ela é uma ação que se prolonga no tempo. Quem quer que tenha amado um cachorro, ou a própria mãe, entende que é assim. Inclusive com o amor tem altos e baixos. Não é assim? E ele tem que ser renovado. Portanto, a fé sozinha salva, se ela for uma fé de verdade, que implica também o amor e a série de atitudes que sustentam esse amor. Portanto, quando você está falando fé, você está falando a fé com as obras da fé. É? Então, nesse sentido, a fé salva. Sim, claro que salva. Agora, se for só a fé como crença, então o diabo está salvo. Claro que não é isso que você está querendo dizer. Então, tem uma pergunta aí. São Paulo diz a fé sem os atos é morta. A fé sem os atos é morta, mas qual é o primeiro ato? É o amor a Deus, velho. Não é só amor a Deus, é amor ao próximo. Se você não tem isso, como é que você vai dizer? Ah, eu acredito que isso é verdade, mas eu não cumpro, não quero saber. Isso é fé? Claro que não. Então, a fé, a noção da fé, já engloba em si a noção das obras da fé, das ações que a sustentam. Então, toda a discussão de é a fé que salva ou é a fé mais as obras? Ué, é a fé com as obras que ela implica, necessariamente. Não são coisas boas que você tem de fazer. As pessoas realmente entendem isso. Ah, eu já tenho a fé, então eu tenho que fazer tal ou qual coisa, porque essa coisa é boa. Não, isso não é uma dedução que você faz. Você está se referindo a boas ações que são consequências da fé. Não é dessas que eu estou falando. Eu estou falando de boas ações que são condições da própria fé. Não estou falando de boas ações como prova da fé. Estou falando como elementos intrínsecos da fé, sem os quais ela não existe de maneira alguma. Então, se você quer dizer sola fide, diga, mas entenda que não é tão sozinha, tão só quanto você está falando. Tem mais alguma coisa aí que faz parte da constituição da própria fé. Mas isso também é o tipo da discussão kantiana, está entendendo? Quando você separa uma coisa que uma decora da outra, você separa, corta no meio e depois fica tentando costurar. Estão acompanhando tudo isso? Entendem a gravidade desta coisa? Então, bom, vamos parar por aí, fazer um intervalo, voltando com a pergunta daqui a pouco. Por favor, vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Estão ouvindo? Sim. Ouvindo. Então podemos ir. Então vamos lá. Aqui o Lucas Lacerda diz o seguinte: só uma observação que pode ter relação com a aula de hoje. Quando compara as introduções das peças de Shakespeare por Carlos Alberto Nunes com a arte sagrada de Shakespeare de Martin Lings, fico impressionado com a imensa riqueza simbólica que é desconsiderada pelo tradutor brasileiro e enfatizada pelo autor muçulmano. Carlos Alberto Nunes baseia-se na crítica literária do final do século XIX e do início do XX, quando no Ocidente o conhecimento do simbolismo estava relegado ao esquecimento. Nas introduções às peças, lemos observações importantes sobre edições, fontes e exposição resumida de cada personagem, mas pouco ou nenhuma relevância é dada por Carlos Alberto Nunes às articulações simbólicas que revelam o sentido do objeto. Perfeito, isso aí acontece em muitos domínios. Onde uma das implicações simbólicas e, portanto, iniciáticas mais profundas são totalmente ignoradas. Quando eu falo iniciática, precisa entender, precisa esclarecer o sentido que eu atribuo a esta palavra. Você pode usar essa palavra em dois sentidos. Primeiro, iniciático é aquilo que. Vamos dizer, um rito iniciático não só quando ele se distingue do mero rito de agregação, como é o rito que é feito para você ingressar na maçonaria ou coisa assim, mas quando ele abre acesso a possibilidades espirituais antes inexistentes. Nesse sentido, todos os sacramentos da Igreja Católica são iniciáticos. Isso aí o próprio João Paulo II afirmou taxativamente no seu catecismo. E era uma coisa que sempre foi sabida. E o outro sentido, iniciático, quer dizer que você recebeu a iniciação em alguma sociedade esotérica, sufi, maçônica, etc, etc, etc. Então tem essa duas coisas. Quando eu digo que os sacramentos cristãos são iniciados, estou falando no primeiro sentido, né? Então, o que o Martin Links faz é revelar o sentido iniciático das peças de Shakespeare. Mas, pergunto eu, o que que esse sentido iniciático tem a ver com as iniciações no segundo sentido? Quer dizer, na participação de uma sociedade esotérica? Coisa nenhuma. Não é isso? Então, o curioso é que não só o Martin Link, mas o Sr. José Inácio, no livro Conhecimento e o Conhecimento e o Sagrado, ele fala de toda a riqueza simbólica, iniciática, etc, etc, da cultura antiga, medieval, e diz que a partir do século tal, século XVII, XVIII, foi tudo perdido, né? E só quem o representa hoje é o Guénon e Schumann. E, bom, historicamente é verdade, mas que eles estão, vamos dizer, com esta operação, eles estão sobrepondo as suas organizações sufis à própria Igreja Católica, que é a detentora legítima, né, desses conhecimentos, embora a detentora que os esqueceu e jogou no lixo. Então, vamos dizer, não, é verdade, tudo isso foi jogado no lixo, porém, foi jogado no lixo por iniciativa de um novo tipo de ciência que apareceu, inspirado por sociedades esotéricas e islâmicas, que agora estão nos revendendo a coisa de novo, estão revendendo o que era nosso. Então, o Sr. José Inácio não está contando a história direito. Aliás, é característico, todos eles fazem isso. Né? Se você pega o livro Comprendre l'Islam, do Fritjof Schwon, ou Ideals and Realities of Islam, do Seyyed Hossein Nasr, você vê que, na verdade, quando ele fala do Islã, ele só descreve os ideals, não as realities. As realities, sobretudo as mais feias, ele deixa para o Ocidente. Então você compara assim os ideais do Islã com as realidades do Ocidente. O Islã sai lindo, evidentemente, né? Se comparar, vamos dizer, os meus defeitos com as suas qualidades, você é beatificado, evidentemente, né? Então, o Schwon faz a mesma coisa no Comprendre l'Islam. E o Martin Links faz exatamente a mesma coisa. Você lê a biografia do Mohammed pelo Martin Links, tem uma série de fatos comprovados que ele omite completamente, ou aos quais ele não dá o devido peso, né? Quer dizer, tem um forte elemento propagandístico em tudo isto. Quer dizer, a escola do Guénon Schumann é uma intervenção ativa de organizações islâmicas na vida do Ocidente. Agora, a culpa dos islâmicos? Não, eles estão defendendo um negócio deles. A culpa, meu filho, é dos caras da Igreja Católica. A culpa é desses sábios todos do Vaticano, é isso? Esses teólogos, cardeais, etc, etc, né? Que, querendo fazer bonito perante a academia, a ciência moderna, foram jogando fora todo esse legado e chamando até de superstição. Eu poderia ilustrar isso aqui com o texto do próprio Santo Tomás de Aquino, onde ele fala sobre. Tem vários inúmeros textos em que ele fala disso, né? em que ele, respondendo uma consulta de alguém, se é legítimo consultar os astros, ele diz que é preciso ter como certo que o recurso ao julgamento dos astros em tudo aquilo que depende da vontade do homem é um pecado grave. Claro, isso é também a teoria dele na Suma contra os Gentios. Tá certo? Ele próprio primeiro que os astros não determinam a inteligência humana e, portanto, não determinam o seu livre-arbítrio. Porém, ele reconhece o seguinte, eles influenciam o corpo do ser humano. E através do corpo do ser humano influenciam as paixões que podem tornar inoperante a inteligência e a vontade. Hã? Ora, quantas pessoas você conhece cuja ação no mundo é determinada pela pura inteligência ou pelo puro espírito? Hã? Um em cada 10 milhões? Portanto, quer dizer, a maioria é dirigida apenas por paixões. E nesse sentido, podem ser influenciadas pelos astros, evidentemente. Então, isso quer dizer que para a maior parte das pessoas, pelo menos a descrição astrológica do seu caráter vai coincidir. Talvez vai ser certo. Tá certo? Embora isso seja lamentável. Tá certo? E, uma vez que você é um cristão, não é que você está imune à influência dos astros, ela continua influenciando o seu corpo e botando as influências que bem desejem, tá certo? E também podem, através da ação demoníaca, podem inspirar ao seu astrólogo uma ou outra previsão correta que ele faça, tá certo? Então, você não pode se conformar em ser dirigido pelos astros. Mas não basta você poder dizer, não sou dirigido pelos astros, eu tenho livre-arbítrio, que é o que todo mundo faz. Né? Proclama, eu sou imune a essas influências. Não é, não é. Né? O Santo Tomás de Aquino é. O Santo Agostinho é. Mas você não. Né? Então, isto que você está proclamando como um bem que você possui é algo que você ainda precisa conquistar. Até lá, meu filho, as suas ações são determinadas pela sua digestão, pelo número de espermatozoides no seu saco, né? Pelo estado do seu fígado. E olhe lá, hein? Pablo Guimarães pergunta: Santa Teresa de Ávila nos diz na obra As Moradas do Castelo Interior que as obras sem a fé não têm sentido, mas que é a fé que nos possibilita as boas obras, que essa, portanto, não provém de nós. O senhor pode comentar isso à luz do que eu digo? Escuta, existem boas obras que manifestam a fé, né? Existem outras boas obras que são inerentes à própria constituição da fé, fazem parte da definição da fé, né? Não é isso? Então, vamos dizer, eu não estou falando das primeiras, daquelas que manifestam a fé. Eu estou falando daquelas que são inerentes à fé. Sem a qual a fé não pode existir. Não é assim, a fé sem as obras é morta. Eu digo, bom, quer dizer, tem obras que manifestam a fé. Mas tem outras obras, tá certo? Outras ações, obras quer dizer ações apenas, né? Que são inerentes à própria fé. E ações nem sempre exteriores, ação interior. Não é isso? Por exemplo, quer dizer, a própria constância na fé. Né? Você sabe que a fé não é uma conquista que vem e o ser humano diz, ah, agora eu tenho a fé, acabou. Não. A fé é uma conquista e uma reconquista constante. Quem te obriga a fazer isso? O próprio conteúdo da fé? Não, você tem que fazer isso. O conteúdo doutrinal da fé, ele não tem por si a força de te fazer perseverar nela. Então, a perseverança na fé é inerente à fé. Se for a fé de verdade, se for fé como mera crença, não. Se acredita durante 5 minutos, depois esquece. Então, a própria constância com que as pessoas repetem esse negócio da fé, sem as obras é morta, geralmente é no sentido das ações que manifestam a fé, das ações que decorrem da fé, e não daquelas que a constituem. Mas com certeza é desta que São Paulo está falando. A tradução de ações por obras é que cria esse problema, porque obra é necessariamente uma coisa externa. Agora, a ação não, a ação pode ser interior. Eu não sei exatamente, ou não me lembro, qual é o termo grego que São Paulo usa. Vou ver isso aqui. Mas talvez a simples tradução de ações por obras já crie esse problema. Érico perguntou: Ferdinando de Saussure dizia que a linguagem é uma convenção. Dizia que o signo. Ele dizia que, não, ele dizia que toda linguagem é uma convenção. Ele dizia que o signo é convencional. Quer dizer, não há ligação entre o signo e a coisa significada. Tá certo? Então, nos diálogos Platão já havia resolvido esse problema 2.400 anos antes. E Platão examina isto e chega à conclusão de que alguns signos são arbitrários, outros não. Então, por exemplo, você vê o número de línguas em que os sons de M ou N estão associados à mãe e os de B, P e V ao pai. B, P e V é a mesma língua, é a mesma letra no fim das contas. Por isso, você não pode absolutamente ser coincidência. Tá certo? Quer dizer, existe um elemento arbitrário na linguagem, evidentemente, mas nenhum signo funciona fora das regras da gramática. E essas regras não são necessariamente convencionais. Existe uma estrutura toda a gramática que não tem como você convencionar aquilo. Quer dizer, nas artes liberais da Idade Média, falava-se até no simbolismo astral das categorias gramaticais. Eu até dei aula sobre isso antigamente. Não, nem precisa voltar ao assunto, mas que isso existe, existe. Outra coisa, o Saussure não diz propriamente que o signo é convencional, ele diz que para a linguística, isso é, no estudo que ele vai fazer, ele vai considerar as arbitrárias. Mas acontece aí como na antropologia, você determina que tal coisa não é do seu interesse, em seguida aquilo que não é do seu interesse passa a ser tido como inexistente. Israel Krauko, ou Kraiko. Como reconhecer a ação de Deus na minha própria vida? Bom, existem várias maneiras. Existe uma maneira ordinária e uma maneira extraordinária. Extraordinária é quando você pede um milagre, ele acontece. Pede algo, ele acontece. Pede outra coisa, acontece. Isso. Se você fizer uma pesquisa entre 100 cristãos praticantes, perguntar assim, em geral Deus atende às suas preces ou não? Eles vão dizer, olha, em 80% dos casos atende. Às vezes não atende, não sei por quê. Mas ele sabe o que está fazendo, né? Agora, se você perguntar assim, você pega 800 eleitores do Obama e perguntou, Obama atendeu às suas expectativas? Eles vão dizer nunca, tá certo? Mesmo os maiores adeptos, né? Você vê agora o Partido Democrata inteiro está cuspindo na cara dele, dizendo que ele matou o partido. Ou pergunta para um socialista, o socialismo atendeu. Quando o socialismo atendeu suas expectativas? Ele sempre vai ter que chutar isso para o futuro. Não atendeu, mas atenderá. Então isso que é fé, você está entendendo? Agora nós não precisamos tanta fé. Por quê? Porque Deus responde. Então, quer dizer, mas esta é a ação extraordinária de Deus. A ação ordinária é, primeiro, você tem um eu autoconsciente, responsável por si, capaz de contar a sua história. Não existe nenhum mecanismo natural que possa explicar isso aqui. Nós temos um eu porque Deus é um eu. Ele diz, eu sou o eu sou. Então, esta força de ser um eu sou, só Deus tem. Nós temos isso por delegação divina. E você meditar constantemente sobre isso, quando você está rezando, você lembrar daquela frase do Paulo Claudel, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Você saber que você está falando de uma outra instância, uma outra faixa sua mesma, que é verdadeiramente sua, que é permanente em você, e que é aquele que você realmente é, independentemente dos estados transitórios pelos quais você passa e que você erroneamente identifica com você mesmo. Aí você começa a entender esse negócio. Eu recomendo essa meditação constante, né? Quer dizer, a própria presença do eu como sinal da ação do Espírito Santo. É a ação ordinária do Espírito Santo. O que permite que você tenha, por exemplo, inteligência. Você sabe o que é inteligência? Você lê o livro do Bernardo Lonergan, Insight, explicar como a tua inteligência funciona. Você vê que todas as pessoas que explicam a inteligência como função do cérebro são pessoas que têm pouco autoconhecimento. Pessoas que têm uma autoconsciência muito tosca. São incapazes de distinguir o que é a sua inteligência de algumas operações dela. Miguel Soriano diz, aspas, Deus é uma ilusão da qual eu preciso, fecha aspas, é evidentemente uma neurose. Como ser cristão meio kantiano? É impossível. A não ser que você combata esse meio kantiano 24 horas por dia, não aceite nada do que vem daí, mas absolutamente nada. Mas não é um combate doutrinal. Isso tem que ser um combate interior primeiro. Quer dizer, não é você combater o kantismo fora, combater o kantismo está impregnado em você. E só falar do kantismo histórico depois de você fazer isso durante 20 anos. Quer dizer, eu levei muito tempo para me libertar disso aí, porque mesmo depois, eu não, nunca fui um grande apreciador do Kant. Mas, quando eu notava esses erros nele, eu notava que eu mesmo tinha cometido esses erros muitas vezes. É? Então eu falo, pô, essa influência foi mais profunda do que eu pensava. Como é que ela foi? Como é que ela chegou a este ponto? Chegou porque está impregnada em toda a cultura, está impregnada sem nome de fabricantes, está entendendo? Você não sabe que isso é kantismo. Você não sabe que a arquitetura moderna é kantismo. A arquitetura que você vê na TV todo dia, 90% das possibilidades são de que você mora num desses caixotes tipo Adolf Loos, né? Os próprios arquitetos modernistas não aguentaram, acabaram inventando o pós-moderno, botando uns enfeites, falaram, não estão aguentando mais ver essas coisas assim. Philippe Lesage. Minha noiva Julie se interessa pelos conselhos que o senhor dá quanto à criação de crianças pequenas e vem tentando aplicá-los. Não com os nossos filhos, pois ainda não os temos, mas com bebês de outras famílias dos quais ela toma conta. Ela pede que eu pergunte, quando uma criança de 2 anos exprime sua frustração estapeando o adulto, quando tudo que você quer é consolar, deve deixá-lo bater? Fala, epa, peraí, como é que ela aprendeu a bater? Em geral, a criança bate porque alguém bateu nela, daquele tapinha didático, né? Tem uma criatura que fez isso com meus netos quando era pequenininho, ensinou a dar uns tapinhas, ele saiu dando tapinha. Quando fica aqui em casa os dias, ele esquece os tapinhas, evidentemente. Não tem tapinha. Né? Digo, tapa, meu filho, é para criança maior. Bater na bunda é para criança maior, não é para bebê. Né? Então, quando o cara tem que ser castigado, para ser castigado, ele precisa primeiro ter aprendido a noção da responsabilidade pessoal. E para isso precisa ter um eu completamente formado. Não vem espontaneamente. Né? Por que que você ensinar um cachorro é tão difícil, né? Ele não tem eu, meu Deus do céu. Você tem que criar um reflexo condicionado. Ele nunca vai entender o que você está querendo. Certo? Mas ele pega um reflexo. E mesmo assim demora um tempão. Né? E mesmo com o cachorro, hoje se sabe que o estímulo positivo funciona muito mais para o cachorro do que castigo. Né? O castigo pode intimidar o cachorro. É isso. Então você, para dar qualquer ordem banal, você vai precisar intimidá-lo de novo e de novo e de novo. Com criança é a mesma coisa. Então, se as crianças não são suas, elas vêm de alguma família onde tinha os tapinhas pedagógicos, né? Malditos tapinhas pedagógicos. Agora, se você só dá carinho, cuidado, fala mansinho com ela, né? Conversa bastante com ela, mesmo que ela não entenda nada, você pode recitar os Lusíadas para a criança, ela tem, o importante é ela ouvir você falar, né? Ela gosta de ouvir a voz da mãe, a voz do pai, né? Se você criar assim desde o início, ela não vai dar tapinha nenhum. Né? Agora, se já está assim, o que é para fazer? Fala, não sei. Eu estou pedindo para não criar o problema. Depois que criar, pergunta para mim. O que você pode fazer é modificar o tratamento de tal modo que ela sinta a diferença. Mas ela vai querer ficar só na sua casa e não vai querer voltar para casa dela. Carlos Barro pergunta: qual o simbolismo pode ser aprendido para compreensão medieval geocêntrica? Ah, isso é um negócio absolutamente majestoso, porque quando você vê um mapa do universo, daqueles que tinha na Idade Média, às vezes tinha na parede das igrejas, etc., etc., você não está vendo um mapa astronômico, você está vendo, vamos dizer, um esquema cosmológico, um esquema da estrutura do cosmos, não é só do sistema solar. É? Então você tem, vamos dizer, o mundo sublunar, que é o mundo aqui onde nós estamos, que é o mundo do sentido, o mundo da impermanência, do fluxo permanente das coisas. Aparece e desaparece, o nada fica estável, etc., etc. E depois você tem a Lua, né, que é o limite externo disso. E a Lua, um dos simbolismos dela é a própria mente, né, a mente, a imaginação, a fantasia humana, né, o mundo também dos sentimentos humanos, que são também impermanentes. E depois disso você tem várias esferas planetárias que representam esferas da consciência humana. De modo que, mesmo se astronomicamente estivesse errado, cosmologicamente está correto, porque essa é a estrutura real do mundo. Né? O sujeito pode ser heliocêntrico o quanto ele queira. Tá certo? Isso não vai tirá-lo do planeta Terra e não vai tirá-lo desta localização onde ele está cosmologicamente, ou seja, na estrutura espiritual do mundo. Né? Ele está ali do mesmo jeito, ele é geocêntrico como qualquer um. É isso que o Edmund Husserl dizia. A Terra na qual nós vivemos, essa não se move. A dos astrônomos pode se mover, mas a Terra na qual nós vivemos, a vivência que você tem dela é da imobilidade, obviamente, né? Então ela chega a nós como uma superfície imóvel na qual nós caminhamos. Daí você pode até tirar outras conclusões. Você dá uma vista de tal lugar, ela é móvel. Pode até ser, mas funcionalmente, isto não faz diferença. Não é verdade? Se você quer saber, nem para viagem interplanetária faz diferença. Os cálculos de viagem interplanetária são feitos geocentricamente. Portanto, eu digo, o heliocentrismo teria muita importância para um observador externo. Não é isso? O qual não existe, que é puramente hipotético. Quer dizer, até hoje eu considero que essa disputa é uma disputa de técnicas descritivas, que você pode escrever de um jeito, pode escrever do outro. Qual das duas é verdade objetivamente? Eu digo, não dá para saber. Isso aí vai continuar pelos séculos dos séculos. Todas as provas em favor de uma coisa podem ser usadas em favor da outra. Isso eu sei porque eu li o livro inteiro do Robert St. James, né? Galileu estava errado, a Igreja estava certa. É um livro monstro, tá certo? Com argumentos absolutamente arrasadores. Ele é um geocentrista convicto. Eu não saí dali convicto, mas eu entendo que pelo menos a discussão existe e é séria. Não é para brincar. Silas Romano. O senhor diz que na tradição islâmica, os homens que morrem como mártires em nome de Alá tem direito a 72 virgens no paraíso. É o que eles dizem, né? Agora, eu acho que assim, não só 72 virgens, mas cada vez que você as come, elas permanecem virgens na próxima vez. Senão 72 não ia bastar. Chegou na 72ª transada, acabou a brincadeira, né? Mas pior, ainda diz que além das 72 virgens, ainda tem um outro tipo de criaturas desconhecidas na Terra, que eles chamam huris, que são sexualmente mais indefinidas. Ser meio moça, meio rapaz, um treco qualquer assim. E que também tem direito a um número indefinido de huris. Então, evidentemente, esse pessoal no céu está muito ocupado, né? E você pode interpretar isso simbolicamente, se você quiser, tá certo? E tem exegetas muçulmanos que dizem, não é obsessão sexual, não sei o que. Não vou discutir isso no momento. Matheus Cabral Gonçalves. Gostaria de saber se o curso de Teoria do Estado possui alguma transcrição. Pergunto o que pretendo transcrever nesse ano. Já existe uma transcrição. Eu não sei se está completa. Agora, que está boa, não está. Ainda precisa mexer muito ali, né? Então você poderia fazer este trabalho, né? Eu acho que assim. Agora, esse trabalho de editar um texto transcrito é muito difícil, gente. É muito difícil. Isso aí precisa um redator de primeiríssima ordem, né? E precisa conversar muito comigo para conseguir fazer isso aí, para eu te explicar o que é para fazer. Nelson Filho. As ideias de Kant são o principal motor da mentalidade revolucionária, tal como ela se manifesta atualmente. Não, não são, porque as ideias já vêm de muito antes. Elas se formaram em movimentos messiânicos desde o século XIV, né? E se misturaram com muitas outras coisas. Mas você pode dizer que é a mentalidade moderna de Morgela, ela se condensa no Kant. Tudo que está ali no Francis Bacon, no Descartes e tal, aparece numa versão definitiva no Kant. Né? Celina Vieira. Posso considerar que Kant abole a verdade? De que a finalidade de cada ato seria a verdade, que é isso que está em jogo? Não, você não passou longe, ela pergunta se passou longe. Não passou longe, porque, de fato, em todo o mundo científico, tal como Kant o concebe, não existe propriamente verdade, existe validade. Um conhecimento científico é válido porque ele está integrado no, na estrutura geral da razão humana. Ele não desmente a estrutura integral da razão humana, mas isso é tudo. Agora, se ele é verdadeiro objetivamente, como você falar de objetivamente, a expressão objetivamente, se você não tem acesso a nenhuma coisa em si, se é tudo fenômeno? Hã? O que a ciência faz é simplesmente relacionar fenômenos, de preferência matematicamente, de tal modo que as relações encontradas sejam constantes e repetíveis. E isso é tudo. Guilherme Siqueira. Segundo o entendimento da jurisprudência brasileira, a definição do sexo de uma pessoa não se baseia no substrato material, corpo, mas sim nas condições da sua subjetividade, como, por exemplo, as condições psicológicas, sociais, familiares e culturais. Em regra, o fator decisivo é o sentimento individual da pessoa sobre si mesma, que deve prevalecer, inclusive conformando o registro público essa condição subjetiva. Em total desapego à realidade mais básica, que é a condição corporal, todos são obrigados a olhar um homem, seja obrigados a afirmar que é uma mulher. Sim, ele deu, eu sinto que sou. Tá certo. Agora, qual é a origem desse sentimento? Né? Ele nunca viu nenhuma mulher. Né? Ele nunca viu nenhum homem. Ele nunca copiou ninguém. Então, é claro que todo o aprendizado dos papéis sexuais, dos papéis de gênero, é cultural. Isso é óbvio. Tá certo. Agora, alguns desses papéis coincidem com a forma do corpo, outros não. Por que que só estes são legítimos? Né? Ou dito de outro modo, mais simples. Por que que é, vamos dizer, um garoto, um menino se comportar como menino é um odioso estereótipo cultural imposto a ele. E ele se comportar como uma menina é a pura expressão da sua natureza íntima. Não é possível uma coisa dessa. Né? Então, claro que todos nós aprendemos papéis de gênero com as pessoas que nos cercam. Só que nós percebemos que nós somos mais parecidos com uma pessoa do que com a outra. Fisicamente. Agora, em imaginação, pode ser diferente. Você pode imaginar outra coisa. Então, está um negócio. Você pode adequar, né, a sua imaginação ao formato do seu corpo, ainda que isso seja decepcionante. Por exemplo, o sujeito, o dia que ele descobre que ele tem um sexo só e não dois, eu falo, pô, que esculhambação, pô, né? Já perdi metade das possibilidades humanas aqui. Esta é a realidade. Você vai ser igual ao papai, mas não vai poder ser igual à mamãe. Nem de vez em quando, nem de vez em quando, meu filho, não vai dar. Então, é uma decepção. Tanto que a ideia do transexualismo foi considerada pela psiquiatria durante muito tempo, até que os gays ameaçaram de bater no psiquiatra, que eles mudaram. Né? Quer dizer, não é uma mudança científica, é uma mudança política. era considerado um delírio de onipotência. Então você tem dois sexos e pode escolher um deles, ou os dois. Não é isso? Claro que é delírio de onipotência, porque a sua identidade sexual está baseada na sua imaginação e não na realidade do seu corpo. Agora, se nós definimos que a imaginação é que é o critério válido para a escolha de gênero, deve ser também, por exemplo, para a escolha de raça, que é outra coisa que foi consagrada na legislação brasileira. Se o sujeito chega lá com, né, olho azul, cabelo loiro, né, como é seu nome? Helmut Schmidt. Qual é sua raça? Preto. Vai ficar preto. Claro que tudo isso é uma palhaçada. Mas todas essas questões hoje são decididas por lobbies, por grupos de pressão. Não há nada de científico em tudo isso, né? E mais ainda, a ciência, tal como ela foi montada desde o Kant, é incapaz de responder a essas coisas. Quer dizer, o sujeito protestar em nome da ciência contra isso, eu digo, meu filho, mas foi a ciência que criou isso aí. Né? A ciência tal como vocês a concebem, né? Quer dizer, uma ciência que só reconhece. Como é que uma ciência que só reconhece fenômenos e não coisas em si pode dizer que o sujeito tem este sexo ou tem aquele? É? Não existe mais um sexo em si no corpo do cara. É? Você o vê como homem, ele parece homem, como é que você vai saber? É? Ele é homem em si ou é apenas um homem para mim? É? Tem uma ciência que é influenciada por esse tipo de ideias, ela discutirá em vão com o teórico do racialismo, do transexualismo, do homossexualismo, o que você quiser. Ela está totalmente desguarnecida para isto. Marcelo Sprusser pergunta: o senhor poderia comentar, à luz do que foi dito sobre o conceito kantiano do bem, o ensinamento de Isaías 64, 6? Aspas. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento, como um vento nos arrebatam. Mas é isso que ele está dizendo. É? Se você não sabe o que é o bem e o que é o mal, como é que você vai saber a dosagem deles em você? Não dá para saber, meu filho. Né? Toda dosagem tem que ser dosagem, toda mistura, mistura de alguma coisa. Veja, qual é o defeito nesta coisa de dizer o bem e o mal não existe, porque está tudo sempre misturado. Né? O defeito é você partir de uma observação empírica e transformá-la numa regra universal, numa lei metafísica. Empiricamente, praticamente todo ser humano tem elementos bons e elementos maus misturados. Tá certo? Mas como é que você sabe? Se você não é capaz de discernir o bem do mal, né? Então, o fato de você ter o bem e o mal misturado não quer dizer que você não será capaz de distingui-los. Né? Então, se existe essa distinção, ela não pode estar só na nossa mente. Algo, as qualidades boas, tem de possuir em si mesma para ser boas. E senão seria apenas uma atribuição extrínseca. Então, por exemplo, nós compreendemos, se você tem alguma formação cristã, você entende que é o seguinte, que Deus é inteiramente bom e não dá mistura de mal nele. E Jesus Cristo não há mistura de mal. E, no entanto, Jesus Cristo existiu, andou sobre a terra, etc., etc. Então, e no Padre Pio de bom, você não pode dizer que ele está isento de mal porque ele nasceu antes de ser batizado, né? Portanto, havia algum coeficiente de mal, do pecado original, que lhe foi tirado pelo batismo. Então, ele não é bom absolutamente, ele é relativamente, quer dizer, ele é só 99,999999% bom. Mas tem o 0,00000001 de mal. Então, você é capaz de reconhecer não só a diferença em termos absolutos, mas a diferença em termos de proporção significativa. Para você, se existem pessoas que são melhores que as outras, então é porque o bem e o mal são distinguíveis, meu Deus do céu. O fato de que o bem e o mal estejam misturados não quer dizer que estejam misturados na mesma dosagem. Então, é isso aí, é confundir, entendeu? Um fato empírico, quer dizer, em geral, as pessoas têm o bem e o mal misturado. É assim. Mesmo que todos tenham, eu digo, que diferença faz isso? Se eu não souber o que é o bem e o mal, como é que eu posso saber se está misturado? Quer dizer, essa frase é nonsense. Essa é a mesma coisa que o pessoal faz a distinção do sexo. Todos nós temos elementos masculinos e femininos. Sim, mas não na mesma dosagem. Hã? Alexandre Balarim Carraro, interessante pergunta. Esta é minha primeira aula ao vivo, estou adorando o curso, obrigado. A questão é que o padre Paulo Ricardo, em seu curso sobre Teodiceia, disse que Kant fez sua filosofia para preservar a ciência de Newton. Me falta a cabeça para conseguir traçar o paralelo. Bom, o problema é o seguinte: o Kant, isso é o que ele diz na Crítica da Razão Pura, né? Ele diz: até hoje, a metafísica não conseguiu se organizar como ciência. Ela é cheia de dúvidas, não há concordância, etc, etc. Então, nós não sabemos, não podemos fundamentar metafisicamente a possibilidade de uma ciência verdadeira, eficaz, etc. Mas nós sabemos que essa ciência existe porque nós conhecemos a física de Newton e sabemos que ela é certa, experimentalmente sabemos, né? Então, não é que ele quis preservar a física de Newton, ele partiu dela como uma das suas bases. Mas note bem, isto é o argumento que ele usa na Crítica da Razão Pura. Este não era o grande objetivo da vida dele. Quer dizer, criar uma metafísica capaz de fundamentar-se na veracidade da física de Newton e, ao mesmo tempo, fundamentá-la. Não, isso é apenas o argumento que ele usa na Crítica da Razão Pura. O objetivo total dele era muito outro e ele não o menciona nem na Crítica da Razão Prática, nem na Crítica da Razão Pura, nem na Crítica do Juízo. Ele só o explica em escritos menores, anteriores e posteriores, entre os quais esse A Religião dos Limites da Pura Razão, da Simples Razão. Aí é que ele vai traçar a ideia de mundo que ele pretende criar. Mas nos seus livros mais importantes, ele não fala desses objetivos, ele apenas remove certos obstáculos intelectuais à construção desse mundo. E o pessoal se concentra nestes escritos, achando que eles são o objetivo do Kant. Eu digo, mas peraí, quem disse que os objetivos com que um sujeito fez um esforço intelectual de vida inteira têm que estar explícito nas obras que você considera principais? Por quê? Ou que são as melhores, as mais bem escritas, etc. Por quê? Não há nenhum motivo para fazer isso. Agora, se você pega os objetivos gerais de Kant, quer dizer, o plano que Kant fez do mundo kantiano ideal, eles aparecem desde a juventude, nos escritos da juventude e nos escritos da última velhice. É? Veja, Kant mudou muitas vezes de ideia sobre o que ele tinha escrito aqui ou ali. Tanto na Crítica da Razão Pura, ele também mudou alguma coisa. Mas nesses ideais ele não mudou nada. Então, o mundo ideal, que ele chama o mundo da paz eterna, este é o objetivo dele. Né? Agora, esses trabalhos mais profundos e mais extensos são remoção de obstáculos intelectuais. Quer dizer, Kant era, nesse sentido, de uma astúcia verdadeiramente demoníaca, porque se ele saísse alardeando, fazendo propaganda do mundo que ele desejava construir, iriam surgir objeções. Aquilo ia ser um objeto de discussão. Concentrando a discussão nesses pontos específicos, né? Ele deixa as pessoas desarmadas perante os objetivos maiores que ele pretende implantar. Né? Se você pegar tudo quanto é livro de introdução a Kant, vão dizer exatamente isso. O problema central do Kant era refazer a metafísica à luz de duas constatações que ele fez. Primeiro, as objeções lógicas de David Hume. Hume provava que praticamente todo conhecimento é impossível. Daí Kant dizia, não, Hume provou, concordo com Hume. Só que, por outro lado, nós sabemos que algum conhecimento efetivo existe. Por quê? Porque existe a física de Newton. Então, entre esses dois extremos, como é que a gente se vira? Isso é a Crítica à Razão Pura. Né? Então, e o pessoal pensa que esse foi o grande objetivo de Kant, né? Esse foi o objetivo de um livro. Deu para entender? Bom. Onde encontra as obras completas de Platão e Aristóteles? Bom, de Platão existe A obra publicada pela Universidade do Pará, traduzida pelo Carlos Alberto Nunes. Eu gosto dessa tradução, mas é difícil de encontrar. O mais certo é você ler em espanhol ou em francês. Em espanhol você tem a edição da Aguilar. A edição Aguilar do Platão é muito boa, do Aristóteles nem tanto. Tem a tradução francesa de Platão, feita por Léon Robin, muito boa. E agora você tem uma. E antes você tinha as obras de Aristóteles em volumes separados, por um cidadão chamado Tricot. As traduções são muito boas também. Mas agora surgiu uma tradução nova. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Surgiu esta edição nova, a primeira edição em um volume só, feita na França por Pierre Pellegrin. É bem melhor do que a tradução do Tricot, e com a vantagem de estar num volume só. Existe para Aristóteles em inglês a edição feita pelo Jonathan Barnes, excelente. Muito bem. Então eu acho que vamos parar por aqui, que já foi longe demais. Tá bom? Então é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.